cheio de pecados, precisando de tua luz. Toma-me em teus braços, ó Senhor, pois tu és o grande e eu sou. Estou seguro em tuas mãos, mesmo andando na escuridão. Um pai pra quem sozinho está, redime o meu ser. Me entrego a ti pra sempre e ao mundo vou dizer: tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado, teu sempre serei. Sou teu filho, aqui estou, precisando de tua luz. Quebre toda a culpa e toda a dor.